Cê pediu, cê vai cobrar. André Cedis, o Moral de Ibi Koala. E aí, Luciel, levando nosso som pro Brasil afora, hein? Vem, porra, que é sucesso. Pra bater uns paredões, ó. Ela pediu pra me botar em um bebibo. Ela pediu pra me socar em um bebibo. Ela pediu pra me dar tapa no popô. Tapa no popô. Aê, cê pediu, cê vai tomar. É só botar, é só botada. É só botada, botada muito forte no teu popô. É só botada. Ai, ai, ai, é assim, ó. Só botada, botada. É só botada. Ai, ai, ai, é só botada, botada muito forte no teu popô. É só botada. Ai, ai, ai, é assim, ó. Henrique CDs, 12 CDs. Paredão da casa. E aí, carretinho bonequinho. Vem, porra, que é sucesso. Toma. Ela viu um paredão, tá? Ela pediu pra me botar em um leve esboço. Ela pediu pra me socar em um leve esboço. Ela pediu pra me dar tapa no popô. Tapa no popô. Aê, cê pediu, cê vai tomar. É só botada. Botada, tu faz que eu tô botando. É só botada. É só botada, botada muito forte no teu popô. É só botada. Ai, ai, ai, amor. É só botada, botada. É só botada. Ai, ai, ai, amor. É só botada, botada muito forte no teu popô. É só botada. Ai, olha o solo, vai. Pra bater todos os paredões. Isso era de um paredão, tá ligado?